gente é assim. Agora fica comigo e vê se não descuida de mim. Mastigue assim, canibais de nós mesmos, antes que a terra nos coma. Sem gramas, sem dramas, por que que a gente é assim? Mais uma dose. A gente é assim. Você tem exatamente 3.000 horas pra parar de me deixar. Meu bem, você tem tudo pra me conquistar. Você tem exatamente 1 segundo pra aprender a me amar. Você tem a vida inteira pra me devorar, pra me devorar. Mais uma dose. Assim.